Bom, pessoal, então vamos voltando agora para o bloco da National Night Series. Corrida que aconteceu no sábado à tarde lá em Chicago. A Jimmy Johnson's Freak Fest 300. Uma corrida que foi, assim, no meu modo de ver, bem movimentada. O Kyle Busch parecia que iria dominar a corrida, iria vencer a corrida de forma fácil. Mas tivemos um final bem movimentado. Um final que, com certeza, todo mundo deve ficar de pé aí para assistir o final da corrida. Que a briga entre o Kevin Harvick, o Larson, o Kyle Busch foi bem intensa mesmo. Uma corrida que valeu a pena ficar sentado ali, sentado no sofá assistindo sábado à tarde. Bom, o vencedor da corrida foi o Kevin Harvick. O Kevin Harvick agora ele soma 44 vitórias na National Night e 4 vitórias em 2014. Ou seja, já eu tinha falado que ele ia chegar a 6 vitórias. Falta ter apenas 2 vitórias ainda para ele. Apenas 2 vitórias para chegar nesse número que eu falei de 6. E temos aí pela frente aí mais 7 corridas. Então vai ser bem interessante esse final de ano aí pro Kevin Harvick. Pensando que o carro dele deva ser um pouco melhor, já que ele vem se aproveitando esses intervalos aí e se preparando também para o Chase, o Kevin Harvick. Bom, o segundo colocado foi o Kyle Larson. O Kyle Larson que acabou deixando o Kyle Busch para trás. O Kyle Busch, mesmo com aquele carro dominante que teve no começo da corrida, acabou não conseguindo chegar no Kyle Larson de forma agressiva para ultrapassar o Kyle Larson, viu o Kyle Larson ir embora. Não, ficou sem muito o que fazer o Kyle Busch. E o Kyle Larson acabou terminando em segundo, o Kyle Busch em terceiro. O Ryan Blaney, mais uma grande corrida do Ryan Blaney, em quarto. E o Trevor Bayne foi o quinto. Só para falar aqui do Kyle Busch aqui, pessoal. O Kyle Busch esse ano já tem 4 vitórias, 19 top 5, 19 top 10. E 6 poles em 20 largadas. Ou seja, só apenas uma corrida ele ficou fora do top 5, todas as corridas foram dentro do top 5, foi em Daytona, que ele acabou tendo problemas, se não me engano, em Daytona. Então, tá aí o grande resultado aí do Kyle Busch, e olhando aqui, pessoal, nenhum quinto colocado ele tem. O pior resultado dele, tirando esse 17 em Daytona, é um quarto lugar, o resto é tudo terceiro e segundo, tem vários segundos lugares aí o Kyle Busch. O sexto colocado foi o Elliot Sadler. O Elliot Sadler fez um bom resultado para campeonato. O Ty Dillon foi o sétimo, o Reagan Smith foi o oitavo, o Brian Scott foi o nono e o Chase Elliott foi o décimo colocado. Ou seja, a Junior Motorsport colocando seus 3 carros aí dentro do top 10. Mais uma grande corrida da Junior Motorsport se mostrando aí que é a equipe mais equilibrada no campeonato. Só para falar aqui também, pessoal, o Kyle Larson, ele foi o segundo, esse segundo colocado dele aí, ele agora tem 12 top 5 e 18 top 10, além de 2 vitórias, que foi Fontana e Charlotte. Mas essa terceira vitória dele aí, já para mim tá batendo na trave, logo logo ele acaba levando essa vitória para casa aí. E o Kyle Busch, aqueles números espetacular. O Ryan Blaney também. O Ryan Blaney tem apenas uma corrida que ficou fora do top 10, que foi em Talladega. O resto das corridas foram todas as corridas dentro do top 10. É uma vitória em Bristol, vocês devem lembrar. 6 top 5. Ele terminou 9 corridas dentro do top 10. Então, parabéns aí ao Ryan Blaney aí. Por esse grande resultado do Ryan Blaney. Um outro detalhe que quero chamar a atenção aqui, pessoal, foi que esse ano a Junior Motorsports venceu as 2 corridas em Chicago. Então, venceu tanto a corrida de julho como venceu a corrida agora de setembro. Então, parabéns à Junior Motorsports, parabéns para a Junior Motorsports, parabéns para a Chevrolet, que só para relembrar aí, a última vez que a Chevrolet venceu 2 corridas seguidas em Chicago foi o Jimmy Johnson em 2001 e 2002 o Johnny Sauter, que venceu a corrida também duas vitórias seguidas aí da Chevrolet. Depois a Chevrolet teve uma vitória em 2005 com o Kevin Harvick, né? Em 2007 com o próprio Kevin Harvick também. Em 2011 com o Justin Allgaier e o Ole Sedler em 2012. Depois demorou um pouquinho, só agora em 2014, que a Chevrolet volta a vencer na Nationwide lá em Chicagoland. Bom, pessoal, o Paul Menard foi o 13º, Chris Buescher foi o 12º, Chris Buescher que está depois daquela vitória dele lá em Mid-Ohio, ele caiu um pouco o rendimento dele aí, está precisando voltar à tona aí o Chris Buescher, voltar a marcar mais top team aí o Chris Buescher, para fazer um final de ano mais, digamos assim, decente aí, né? Ele teve apenas dois top team, mas assim, top team mesmo, terminou em 10º, depois um 13º, um 12º colocado. Se bem que as corridas mais complicadas, onde se pega um grande número de cup drive correndo, ele acabou terminando fora do top team aí por questões óbvias e lógicas, né? Onde que o top 5 acaba sendo todo ocupado por piloto pelos chamados cup drive, né? Tanto é que nessa corrida agora, o Trevor Bayne foi um intruso aí, ele terminou em 5º colocado, os 4 primeiros colocados foram cup drives e eles não marcam pontos. O Paul Menard terminou em 11º e o Danny Herrick, que estava no carro 20, ele que vinha ali dentro do top 5 ali, tranquilo ali. Então ele acabou tendo o motor estourado, faltando algumas voltas, faltava poucas voltas para acabar a corrida ali. Então ele acabou tendo o motor estourado e acabou ficando fora aí. O Danny Herrick terminou a corrida em, se eu não me engano, em 32º, ele terminou a corrida. Um outro resultado que interessante aqui, o Brandon Gogg 13º, o Eric Mirola no 98, ele que estava dentro do top team, o Eric Mirola, chegou até andar dentro do top 5 ali, chegou a ameaçar o Kyle Larson, o Eric Mirola, mas depois, ao passar da corrida, ele acabou terminando em 14º, e a grande estreia, né, eu acho que essa aí foi a maior estreia do final de semana, foi o Daniel Soares no carro... No carro 29 da Gibbs, que não é um carro oficial da Gibbs, né? Mas ele já fazendo já a sua ponte, aí, já fazendo a sua segunda corrida, já se preparando para o próximo ano. Então o Daniel Soares aí fez a sua primeira corrida em Chicagoland, a sua segunda no ano, terminando em 15º, que para mim é um bom resultado, já que é um piloto novo, um piloto que ainda tem que se encontrar ainda com o carro, tem que se encontrar com a categoria. Então tá aí um 15º colocado, um bom resultado para ele. O Lando Castro foi o 16º, o Dylan Kwiatkowski foi o 17º, o James Buescher foi o 18º, o Ross Stein o 19º e o Mike Bliss foi o 20º colocado. Então esse aí, pessoal, foi o top 20 da corrida aí. Para falar de bandeiras amarelas, tivemos a primeira bandeira amarela, que foi com o Competition Flag. Obviamente porque por causa da chuva, né? Sempre tem essa corrida aí. Depois tivemos um acidente com o carro 70 do Eric Cup. Depois o Tanner Benny Hill foi o carro, no carro 17, teve um acidente também na curva 2, também vítima de pneu também. Depois tivemos um detrito na pista, na volta 136. Na volta 153 e o carro 51 do Jeremy Clements acabou também tendo seu motor estourado, o motor explodiu e acabou também chamando a bandeira amarela. E no finalzinho da corrida também, mais um um Toyota, né, abriu o bico aí, porque o Clemens corre no Chevrolet. E na volta 176, o Danny Herrick acabou tendo seu Toyota aí, que o motor abriu o bico aí, foi o final de corrida para ele aí. Então, pessoal, a corrida basicamente foi isso. Uma corrida movimentada, principalmente mais para o final da corrida, onde tivemos bastante alterações ali entre as lideranças da corrida ali, mas o Kevin Harvick acabou subindo a liderança, faltando 40 voltas, e assim não perdeu mais essa liderança aí. O Kevin Harvick acabou vencendo a corrida, o Kyle Larson deixou o Kyle Busch para trás, eles que ainda duelaram ainda por uma média aí de 10 voltas, de 10 a 15 voltas eles duelaram para essa posição aí, mas ela acabou ficando na frente. Bom, pessoal, sobre a corrida da National Ride, é isso mesmo. A corrida teve uma duração de 2 horas e 23 minutos. tivemos, né, a National Institute teve o a National Institute teve a o qualify, porque ainda a chuva chegou logo após o treino da National Series. Então, aconteceu o treino da National Series, onde que o, se não me falha a memória, foi o Brian Scott que acabou sendo o líder, foi o líder, foi o pole, e o Brian Scott ainda ficou na liderança ali no comecinho da corrida ali, até se mostrando aí que poderia até ter vencido essa corrida ou ter chegado um pouco melhor na corrida. Bom, pessoal, a corrida foi isso mesmo. Vamos falar o campeonato aqui. O campeonato que o Chase Elliott, a cada corrida ele abre um pouco mais, e a cada corrida fica um pouco mais difícil para o Regan Smith. E para falar assim do Ty Dillon, já está com menos 40 pontos. O Elio Sedo, menos 51 pontos. Em quinto vem o Bryce Scott, menos 56. Em sexto, o Bane vem menos 80 pontos. Aí já tem uma avenida, já tem uma cidade, uma estrada inteira aí. O Chris Buescher vem menos 171 pontos. O Brandon Gogov vem menos 200 pontos. O Ryan Reed vem menos 245 pontos. O James Bush vem menos 254 pontos. E o Lando Cassio, menos 277 pontos. E o Dylan Kwiatkowski vem menos 286 pontos. E o Mike Bliss, menos 338 pontos. Ou seja, pessoal, já está praticamente definido aí realmente quem vai lutar pelo título, que é o Chase Elliott e o Egan Smith. E o Smith também agora precisa contar um pouco com a sorte, né? Porque são 18 pontos, vai faltar aí 7 corridas para acabar o campeonato. Então agora é hora do Regan Smith aí acertar a casa, e não pode mais deixar o Chase Elliott escapar, senão esse título aí vai ficar com o Chevrolet 9 da Giro Motorsports, que é o carro do Chase Elliott, aí vai acabar sendo campeão esse ano aí. Pessoal, eu vejo que essa luta aí entre os dois vai ficar bem interessante, já nas talvez na, no outro final de semana ainda, não nem tanto ainda agora, mas já lá para a 30ª corrida, quando chegar Texas, Phoenix e Homestead, aí realmente o bicho vai pegar aí. Aí vamos ver quem realmente tem garrafas para vender, né, na National Series. Bom, pessoal, da National Series é isso mesmo. Daqui a pouco eu já volto com o bloco da Sprint Cup, onde tivemos uma belíssima corrida no domingo à tarde lá.